dentro do meu coração. Eu tenho guardado pra te dar. E todas as horas que o tempo tem pra me conceder são tuas até morrer. Se você pudesse pensar, raciocinar, antes mesmo trutar de atirar, com certeza outro caminho a vida iria trilhar. Se render às maravilhas da selva, sobreviver a tudo e ter coração de pedra. E já era, ficou irreconhecível quem parecia um sonho, tipo anjo de pele preta e olhos castanhos. Te fascinou de tal forma, no início é da hora, modificou sua atitude mental, mas agora sente ódio de pensar naquela que do rebanho de fêmea era a fêmea mais bela. Se arrastou no baque, na loucura, noite escura, por amor se entregou no enquadro da viatura e na cadeia recomeçar a vida assim, com início sem meio e se pá, só o fim, trancado na cela. Lembranças da cena no quarto automática, o ódio disparando por todos os lados. E o safado que estava nos seus aposentos, seu aliado, ó, no crime pá, mó conceito. Traiu sua confiança, plantou uma estaca no peito, testou sua febre, enfim provou do veneno, só lamentos. Nem parece que foi real, tá condenado e tal no crime passional, mas é real. Agora apaga o veneno da pilantragem dos outros e o ódio explodindo por dentro. No seu rosto escorrem lágrimas de dor. É tão triste, não consegue segurar. Sente falta do carinho e do amor. Que a mulher da sua vida não quis lhe dar. A revolta entra no seu coração. E a maldade se destaca no olhar. É tão triste viver nessa solidão. Sem família, sem carinho, sem lar. Marcas, cicatrizes, vidas divididas, sonhos desperdiçados na mira da polícia. Retrospectiva gira num segundo, o rastro de sangue, a arma, o choro, o luto, o tumulto, mortos e sangue, faca na mão, realidade estampada. E aí ladrão, rebelião, tropa de choque, repressão, cachorros assassinos, três de ponto, o tempo não passa, se cala por um minuto de silêncio, não dorme, incomodado, clima tenso, tormento, cigarro aceso, fotografia, um choro sem lágrimas, saudades da família sem visita, não vê sua filha, é somente em cartas, sua própria mãe te escreve dizendo o que quer aguarda. Usa o argumento de um pai violento que pode perder a cabeça a qualquer momento, sofrimento, doidão. Aumenta sua ira que se une com o pensamento podre dos traíra. Querem te arrastar pro ruim, te atrasar e se pá, que for preciso fazer sua pena aumentar, duplicar seu sofrimento psicológico. Te deixa inquieto, louco, neurótico. Pensa em fugir, mas exige um tempo até que as coisas se acalmem no inferno violento. No seu rosto escorrem lágrimas de dor. É tão triste, não consegue segurar. Sente falta do carinho e do amor. A mulher da sua vida não quis lhe dar. A revolta entra no seu coração. E a maldade se destaca no olhar. É tão triste viver nessa solidão. Sem família, sem carinho, sem Zé Povinho da quebrada não acredita em ver o jornal na TV que noticia o retrato falado de um fugitivo violento, altura mediana, olhos negros, cabelo crespo, só o tormento. Agora é o que te corrói, o pó, o mesclado agora é o que te destrói. Só anda louco, assustado, na brisa, saber e encontrar os inimigos ou a polícia. Viaja no pensamento, no passado, no tempo dos aliados, baseado no dia em que o sol de outro modo brilharia. Em ver a mina que ia mudar pra sempre sua vida. Quer crer, entender, o clima não tá bom. Pede pra Deus um fio de luz e meia escuridão. A podridão da madruga, a noite é fria, sombria. Um tiro de farinha achou sua presa. Gritou assalto, mãos pro alto. Foi mó arrasto, foi grampeado na fuga no meio do mato. Não há revanche com a polícia, não há flagrantes, mas te forjaram vários flagrantes. Não há revanche, bate o martelo, juiz. Seu critério no dia, passagem de volta pro inferno. Tá condenado novamente, ação do tempo. Sofrimento só tormenta, ação do tempo. No seu rosto escorrem lágrimas de dor. É tão triste, não consegue segurar. Sente falta do carinho e do amor. Que a mulher da sua vida não quis lhe dar. A revolta entra no seu coração. E a maldade se destaca no olhar. É tão triste viver nessa solidão. Sem família, sem carinho, sem lar. Correm lágrimas de dor. É tão triste, não consegue segurar. Sente falta do carinho e do amor. Que a mulher da sua vida não quis lhe dar. A revolta entra no seu coração. E a maldade se destaca no olhar. É tão triste viver nessa solidão. Sem família, sem carinho, sem lar.